Mais um dia comum qualquer, e eu aqui em casa pensando em tua mulher. Pois só você parece me compreender. Seu jeito especial me faz te querer. Ver o amanhecer ao seu lado, pode crer, forma espiritual que só poucos vão entender porquê. Se for pra pensar em uma conexão, lembro dos nossos dias, eles não foram em vão. Compondo essa canção para uns uma ilusão, mas guardo com carinho dentro do meu coração, já que és o motivo de eu ainda estar vivo. Vejo que nossa história não é algo fictício, por isso incentivo sempre uma união. Apesar de andar sozinho, odeio a solidão, presente em todo canto que eu vou, como se fosse a única coisa que me restou. No carro ou a pé, sempre me escutas a cantar, relembra cada segundo de como era bom amar alguém tão intensamente. Nossas vidas agora são tão diferentes, lembranças e aprendizados, o que levo para mim. Cachorro sem dona pela rua, busco viver sem fim. Aperto mais um do green, contando com meu din-din. Quando as gatas vêm, invoco o Charlie Sheen. Deixa eu te conhecer, quero te apreciar. Seja minha por uma noite, que eu pretendo lhe usar. Te fazer delirar, chegar ao bem-estar. Longe de qualquer estresse, quero te fazer gozar e respirar como nunca já se viu. Ficar comigo, você sabe, é pra quem já sentiu a sensação de ser exposta. Seus segredos eu já sei, então vira de costas e rebola, fazendo daquele jeito. Viajo no pescoço, degusto do seu cheiro perfeito, tipo um charme de cadela. Se amarra no vira-lata, vive como Cinderela. Daí acendo a vela e começo a te sacar, não tem como evitar, preciso lhe falar. Chega bem mais perto pra poder me escutar. Minha linda, você é minha e nada vai te levar. Que vai mais além. Se eu for pra casa com ela, então tá tudo bem. Neném, vem cá, eu sei que você gosta de mim. Pra te ter, eu viajaria até Berlim. Mas se ficar dificultando, tu vai se fuder. Não sou qualquer boy pra tu querer escolher. Tô aqui em casa, fumando meu bagulho, fazendo poesia pra ti com muito orgulho. Nosso esquema, um dilema, seu perfume na minha pele. Só eu e você e ninguém interfere. Nós dois juntinhos entre o cobertor, naquela conexão, fervendo de calor. Vai, gata, deixa das tuas besteiras. Tem uns trouxa que fica falando muita asneira, mas nem liga, meu amor, deixa eu te falar. A noite é uma criança e a gente pode se amar. Posso não ter carro e nem ser bonito, mas meu sentimento por ti é infinito. Os fortão dá em cima dela enquanto eu aperto o fininho, e ela diz pra eles que prefere o magrinho. Empina, esse é o nosso clima na matina. Você me alucina, comigo tu combina, e essa é a nossa rotina na cama. E eu te digo, vagabundo também ama. Tô nem aí despreocupado, só vivendo a minha vida, vivendo a mil por hora, te chamando de querida. Senhorita que me deixa assim gamadão, você é minha realidade nesse mundo de ilusão. Falo no teu ouvido pedindo pra tu ser minha miss. Te toco, te olho e depois te dou um kiss. Atriz quando quer me convencer, mas se é diferente vou fazer acontecer. Você rouba a cena quando passa na rua. Te quero todinha na minha cama, você nua, daquele jeito que só a gente tem. Mina linda, tão gostosa que me deixa zen. Eu sei que é do Doné que ela gosta. Ela é foda, eu invisto nessa aposta. Proposta de se ver no final de semana. Boto o bermudão e vou contigo pra praiana. Esse sorriso de safado olhando pra mim, impossível recusar, nossa noite não tem fim. Depois de tudo, sessão de rima com brothers crush. Já já chamo essa gata pra eu dar uns plush.